quando a gente brincava sem pensar em nada, maldade ou amor. Eu me lembro sempre que a gente sonhava na madrugada em ser sonhador. Quando eu mais precisei, quase sempre tava ali, meio tanto de atenção, e eu meio que perdi. Atrás desses olhos tanta coisa já aconteceu. Debaixo desse manto tanta coisa. Lembro de quando a gente brincava.